Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Delson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias, segunda-feira, 6 de outubro de 2014. Destaques de hoje. Ex-diretor da Petrobras cobrava até 20% de propina em contratos. Policiais da UPP trocam tiros com criminosos na zona norte do Rio de Janeiro. Força Nacional de Segurança chega a Santa Catarina e presos são transferidos. Encontrados 21 corpos no México que podem ser de estudantes desaparecidos. Bélgica realiza seu primeiro ataque aéreo contra Estado Islâmico. 5 membros do Hezbollah morrem em combates na fronteira sírio-libanesa. Juíza da Lava Jato interroga quarta-feira Youssef e ex-diretor da Petrobras. E nesta edição do Jornal Brasil Notícias, acompanhe os resultados das eleições. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O ar está secando sobre o Sudeste. Quase toda a região tem sol forte, um pouco de frio à noite e calor à tarde. Muitas nuvens se formam no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, leste e nordeste de Minas Gerais e do Espírito Santo. Pode chover fraco no litoral do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Região Norte, o sol forte e muito calor no Tocantins e no sudeste do Pará. No centro-oeste do Acre, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. As demais áreas do norte têm sol em grande parte do dia e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Região Nordeste, dia com sol no interior da Bahia, do Maranhão, do Piauí, no sertão e litoral norte do Rio Grande do Norte. Uma frente fria se afasta, mas chove em grande parte do dia no leste de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco. Pancadas de chuva ocorrem nas outras áreas, mas sempre com o sol aparecendo. Região Sul, uma frente fria se aproxima e aumenta a nebulosidade no sul. O sol aparece em quase toda a região. Faz calor à tarde, chove a qualquer hora no centro-oeste e sul do Rio Grande do Sul. Chove à tarde e à noite em Porto Alegre, norte do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no Paraná. Região Centro-Oeste. O ar fica mais seco sobre o Centro-Oeste e a chance de chuva diminui. Toda a região tem sol forte. À tarde é muito quente com baixa umidade. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite só no Centro-Oeste e sul do Mato Grosso, no oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Vamos agora a um breve intervalo no Jornal Brasil Notícias e dentro de instantes estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Música. dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. A Bíblia é mais do que um livro. Contém vários outros livros, cada um com a sua função. É o guia do cristianismo e não só. Mais de um ponto de vista informativo e de entendimento do que incentivo à crença religiosa. O Canal 1 convida-o a conhecer um dos livros sagrados da humanidade. A Bíblia. O som do livro. Produto Rádio Transmundial de Portugal, que vai ao ar às sextas, às 20h30, aqui no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Morreu no sábado, por complicação no pulmão, o ator Hugo Carvana. De acordo com o hospital, Carvana estava internado desde o último domingo, dia 28 de setembro. Ele teve complicações causadas por um câncer no pulmão. O corpo será cremado hoje em cerimônia fechada para a família, no Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, serão interrogados pela Justiça Federal, quarta-feira, às 14 horas, em Curitiba. O interrogatório faz parte do trâmite normal das ações penais oriundas da Operação Lava Jato da Polícia Federal e não está ligada ao acordo de delação premiada que ambos fizeram com o Ministério Público Federal. A audiência será conduzida pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal. Com a marcação da audiência, Paulo Roberto Costa será escoltado novamente pela Polícia Federal do Rio de Janeiro para Curitiba. Beneficiado pelas informações repassadas na delação, Costa cumpre prisão domiciliar em sua residência no Rio desde quarta-feira. E o Youssef está preso na Superintendência da Polícia Federal, na capital do Paraná. Nas ações panes oriundas da Operação Lava Jato, Costa e o Youssef são acusados de desvio de recursos na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. De acordo com o Ministério Público Federal, os desvios na construção da refinaria ocorreram por meio de contratos superfaturados feitos com empresas que prestaram serviços à Petrobras entre 2009 e 2014. Segundo o Ministério Público Federal, a obra inicialmente orçada em 2,5 bilhões de reais custou mais de 20 bilhões. A investigação indica que os desvios tiveram a participação de Paulo Roberto Costa, então diretor de abastecimento da Petrobras, e de Alberto Youssef, dono de empresas de fachada. Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP Camarista Meyer, na zona norte do Rio, trocaram tiros com criminosos na localidade conhecida como Cachoeira Grande, perto da estrada Grajaú-Jacarepaguá. Com os tiros, motoristas retornaram pela contramão. De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, durante o patrulhamento de rotina por volta das 9h30, policiais da UPP Camarista Meia encontraram com os criminosos armados. Houve uma breve troca de tiros. Ninguém se feriu. No momento do confronto, os motoristas retornaram na contramão da estrada Grajaú-Jacarepaguá. Depois de uma série de atentados, 20 presos de penitenciárias de Santa Catarina acabaram transferidos para outros estados. A transferência também foi acompanhada da chegada de soldados da Força Nacional de Segurança ao estado nesta madrugada. As ações foram tomadas depois que foram registrados 70 ataques a veículos e tiros contra bases da polícia e viaturas desde 26 de setembro. De sexta-feira até esta manhã, pelo menos mais 3 ataques ocorreram, segundo o delegado da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, DEIC, Procópio Silveira Neto. Dos 70 ataques registrados, pelo menos 26 foram contra ônibus, incendiados, 3 carros particulares e 17 casas de policiais. Pelo menos 48 pessoas foram detidas. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reuniu-se com a cúpula de segurança do estado para definir os detalhes da transferência dos presos e envio de tropas da Força Nacional. O ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, revelou que os contratos da Petrobras eram superfaturados para o pagamento de propina. Segundo declarações do ex-dirigente preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato e solto esta semana devido a benefício da delação premiada, os percentuais variavam de 18% a 20%. Costa afirmou que houve fraude em licitações em 2 das maiores obras da estatal, a refinaria de Abreu em Lima, em Pernambuco, e o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, Comperge. As denúncias foram publicadas pela revista Época. Em um dos casos relatados pela reportagem da revista Época, em 10 de dezembro de 2009, a Petrobras assinou um contrato de 3,1 bilhões de reais com um consórcio formado pelas empreiteiras Odebrecht e OAS. O contrato, segundo Costa, só foi fechado após um acerto entre ele, Renato Duque, diretor de serviços da Petrobras, e o diretor da Odebrecht, Rogério de Araújo. O acerto previa pagamento de propina a Paulo Roberto Costa em paraísos fiscais e o compromisso de que haveria colaboração com as campanhas dos partidos da base aliada. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, aqueles que acompanham os nossos comentários, e não são poucos, não têm com certeza muitos sobressaltos. A começar por resultados de pesquisas como os verificados nestas eleições, que se encerraram no domingo, excetuando as que terão segundo turno, para a presidência da República, inclusive. Não foi uma vez que citei aqui exemplos de institutos que tiveram que se reescrever, para ser generoso, diante da disparidade do que apuravam, se é que o faziam concretamente, e o que se registrou com a abertura das urnas. Na última eleição, 3 deles erraram feio quanto aos resultados do primeiro turno. Neste, quase se repetiu. Mesmo com a superioridade já apontada da presidente Dilma, não foi aquilo que anunciavam e não foi surpresa para quem acompanhava aqui a performance de Aécio Neves. E não foi por torcida ou preferência pessoal. Citei um dado técnico relevante e que estava sendo desconsiderado. O PSDB está organizado em todo o país e fez alianças importantes nos estados. Algo que deveria se reverter em votos para o candidato, como aconteceu, e Aécio chegou. Marina era quase um fator surpresa até para ela, que também teve que se reescrever. Preparou-se para coadjuvante e o imponderável a jogou para o palco como astro principal. Não deu tempo de mostrar que era possível executar o que o craque havia preparado, ou seja, a estratégia de Eduardo Campos, e que não foi totalmente seguida, dadas as características da própria candidata. Campos preparou, inclusive, a dobradinha com Aécio. Será que Marina vai cumprir ou vai se abster, como fez na última eleição? O PSB, pelo menos, terá dificuldades para não ir com Aécio. A incógnita

O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Um grupo jihadista egípcio publicou um vídeo neste domingo em sua conta no Twitter, mostrando a execução de 4 homens, incluindo 3 decapitações, sob a acusação de que seriam espiões do exército egípcio ou do Mossad israelense. Esse é o segundo vídeo divulgado por Ansar Beit al-Maqdes, os partidários de Jerusalém, com o anúncio de decapitações de homens apontados como colaboradores de Israel. O grupo comete regularmente atentados contra as forças da ordem egípcias. Em diferentes ocasiões, o Ansar Beit al-Maqdes disse apoiar os jihadistas do Estado Islâmico, que divulgou nas últimas semanas vídeos de decapitações de 4 ocidentais sequestrados na Síria. Na gravação postada neste domingo, aparecem imagens de um discurso pronunciado em meados de setembro pelo porta-voz do Estado Islâmico, Abu Mohammed al-Dandani, convocando os jihadistas do Sinai a matar as forças de segurança egípcias. Em seguida, vê-se a execução de 4 homens. Um deles teria confessado trabalhar para o exército egípcio e os outros 3 para o Mossad, o Serviço Israelense de Inteligência. Um caça-bombardeiro F-16 realizou o primeiro ataque belga contra posições do Estado Islâmico no Iraque, como parte da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, anunciou neste domingo o Ministério da Defesa em Bruxelas. A Bélgica forneceu 6 F-16 à coalizão internacional com o objetivo de colaborar com a segurança do espaço aéreo, obter informações táticas e neutralizar objetivos em terra. Segundo o Ministério da Defesa, outros 2 F-16 belgas realizaram a missão de reconhecimento neste domingo no Iraque. Após a identificação positiva de um elemento terrorista que atacava as forças de segurança iraquianas, o comando da Operação Desert Falcon, nome da missão belga no Iraque, solicitou uma intervenção armada, informou o Ministério da Defesa. Um dos aparelhos belgas lançou uma bomba guiada por GPS, que neutralizou de forma imediata o inimigo. Pelo menos 21 corpos, alguns deles carbonizados, foram encontrados até agora nas valas descobertas no sábado na cidade mexicana de Iguala, no sul, informou o secretário de saúde da região de Guerrero, Lázaro Mazon, neste domingo. Teme-se que os corpos sejam de alguns dos 43 estudantes desaparecidos há uma semana. As fossas foram encontradas no sábado com a ajuda dos testemunhos de alguns dos mais de 30 detidos nesse caso, entre eles 22 guardas municipais e um número não divulgado de suspeitos pertencerem ao cartel do tráfico local Guerreiros Unidos. As autoridades suspeitam que esses agentes e criminosos tenham participado de tiroteios cometidos no fim de semana passado contra vários ônibus e outros veículos em Iguala. Outros ataques deixaram 6 mortos, incluindo 3 estudantes e 25 feridos. Depois desse episódio, 43 estudantes foram dados como desaparecidos. Muitos foram vistos pela última vez, sendo levados em patrulhas da polícia. O governo de Guerrero pediu tempo para realizar testes de DNA nos corpos encontrados nas valas, em uma área agreste de difícil acesso, e determinar se os jovens desaparecidos estão entre eles. Neste domingo, centenas de amigos e familiares das vítimas fizeram um dia de protesto. O Papa Francisco inaugurou neste domingo, na Basílica de São Pedro, um histórico sínodo de bispos de todo o mundo para analisar os desafios da família moderna e abordar temas tabus para a Igreja Católica. Durante 15 dias, cerca de 300 prelados, entre cardeais e arcebispos de todos os continentes, debaterão a portas fechadas sobre o casamento homossexual, os casais de fato, o divórcio e a comunhão para os divorciados que voltarem a se casar, entre outros temas delicados. Com uma missa solene, concelebrada com 230 prelados, o Papa inaugurou a primeira Assembleia Extraordinária de Bispos de seu pontificado, iniciado em março de 2013, e que poderá romper com velhas tradicionais e ser um divisor de águas na Igreja. As assembleias não servem para discutir ideias brilhantes e originais ou para ver quem é mais inteligente. Neste caso, o Senhor nos pede que cuidemos da família, alertou o Papa durante sua homilia. Com o tom solene das grandes ocasiões, Francisco insistiu que os padres sinodais não frustrem o sonho de Deus e trabalhem generosamente com a verdadeira liberdade e humilde criatividade. O sonho de Deus sempre enfrenta a hipocrisia de alguns de seus servidores. Podemos frustrar o sonho de Deus se não nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, disse o Papa. Centenas de palestinos da faixa de Gaza foram autorizados a deixar o território, excepcionalmente neste domingo, munidos de um salvo-conduto do exército israelense, e poderão ir a Jerusalém para orar na mesquita de Al-Aqsa, por ocasião da festa muçulmana do Eid al-Adha. É a primeira vez desde 2007 que palestinos muçulmanos de Gaza recebem coletivamente e em número tão grande a autorização de Israel para ir a Jerusalém, comentou uma ONG israelense. Esse alívio do rígido bloqueio imposto desde 2006 por Israel à faixa de Gaza acontece mais de um mês depois de um novo conflito que deixou 2.200 palestinos e 73 israelenses mortos em 50 dias. Cerca de 500 habitantes de Gaza, todos com mais de 60 anos, grupo considerável, pelo menos ameaçador em termos de segurança pelo exército, foram autorizados a permanecer em Jerusalém entre este domingo e a próxima terça-feira. Um caso letal de contaminação por febre hemorrágica causada pelo vírus de Marburg foi registrado em Uganda, afetando um membro do pessoal médico de um hospital de Kampala, anunciou o governo ugandense neste domingo. O vírus de Marburg é da mesma família do Ebola e está entre os mais virulentos agentes patogênicos do homem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A vítima é um técnico em radiografia de 30 anos que trabalhava no Hospital Mengo, em Kampala. Ele começou a se sentir mal em 17 de setembro e faleceu em 28 de setembro neste estabelecimento, relatou o Ministério Ugandense da Saúde em uma nota à imprensa. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui no Canal 1. Então vem daí, GSL, Geração Sem Limites, às quartas das 6h30 às 7 da tarde no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, ou uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. No Brasil inteiro, 12 governadores foram eleitos no primeiro turno. Saiba agora quais são os governadores já eleitos. Rui Costa, do PT. Espírito Santo, Paulo Artung, do PMDB. Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Mato Grosso, Pedro Tax, do PDT. Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Paraná, Beto Richa, do PSDB. Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB. Piauí, Wellington Dias, do PT. Santa Catarina, Raimundo Colombo, do PSB. São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Sergipe, Jackson Barreto, do PMDB. Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB. A campanha do segundo turno para presidente da República será disputada por Dilma Rousseff e Aécio Neves. Restou a Marina Silva. Os agradecimentos aos eleitores que acreditaram na sua campanha. A votação ficou assim para presidente entre os mais disputados: Dilma Rousseff, 41,55%, Aécio Neves, 33,61%, e Marina Silva, 21,30%. Marina Silva afirmou que irá seguir o compromisso de Eduardo Campos de nunca desistir do Brasil. Um líder que sempre nos fará falta, como uma liderança inspiradora, disse a ex-senadora. Ela agradeceu também pelos votos que teve neste domingo. O Brasil votou em grande parte contra tudo que aquilo que identifica como errado no atual governo, disse Marina Silva em seu discurso. Os brasileiros não querem ser apenas espectadores da política. O futuro nos encontrará como estivemos até aqui. Estaremos juntos com os brasileiros íntegros e comprometidos que nos acompanharam nesta caminhada, disse Marina Silva. Já o candidato Aécio Neves, durante pronunciamento, falou sobre Eduardo Campos, candidato do PSB à presidência, morto em agosto. Quero, desde já, deixar uma palavra de homenagem muito pessoal a um amigo, um homem público honrado, que foi abatido por uma tragédia nesta campanha, Eduardo Campos. Em entrevista, Aécio Neves citou seu avô, Tancredo Neves. Não vamos nos dispersar, estamos apenas no meio dessa caminhada. Segundo ele, a campanha para o segundo turno irá deixar claro que não se trata mais do projeto de um partido, mas dos brasileiros. Numa disputa acirrada, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, e Marcelo Crivella, do PRB, disputarão o segundo turno da eleição para governo do Estado do Rio. Com 100% das urnas apuradas, Pezão, governador, candidato à reeleição, ficou com 40,57% dos votos, enquanto o senador Crivella obteve 20,26% dos votos. Antony Garotinho, do PR, terceiro colocado, obteve 19,73%. O resultado só foi confirmado com quase 100% das urnas apuradas. Eu apanhava de 4. Agora vou apanhar só de 1, brincou Pezão, em entrevista coletiva na Zona Sul do Rio, ao lado da mulher Maria Lúcia, ao ser questionado sobre disputar o segundo turno com Crivella. Ele disse que nos próximos 20 dias de campanha eleitoral vai focar no corpo a corpo com a população e que irá procurar os partidos para buscar alianças. Eu não tenho problema de conversar com ninguém, afirmou ele. A população aprovou nossa proposta. Vamos manter e ampliar as conquistas. Mas é claro que não estamos satisfeitos. Queremos paz em todos os lugares no Estado, na educação, o primeiro lugar no IDEB, uma saúde que atenda a todo cidadão, acrescentou Pezão. Após meses em terceiro lugar nas pesquisas, Marcelo Crivella, do PRB, comemorou a ida para o segundo turno com Pezão. Nossa campanha modesta contribuiu para chegarmos ao segundo turno. Eu sempre disse à minha equipe que pesquisas não decidem eleição. Foi uma catástrofe a pesquisa no Brasil inteiro. Essas coisas não são determinantes. Faço apelo no segundo turno que votem com a consciência, sem olhar pesquisas. Geraldo Alckmin, do PSDB, foi reeleito neste domingo governador de São Paulo para os próximos 4 anos. A reeleição leva Alckmin ao quarto mandato como governador, mantendo a hegemonia dos tucanos do comando do estado. Desde a gestão do PMDBista Luiz Antônio Fleury Filho, de 1991 a 1995, nenhum outro partido foi eleito governador pelos paulistas. Atualmente, com 62 anos, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho é natural de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ele nasceu em 7 de novembro de 1952, filho do médico veterinário Geraldo José Rodrigues Alckmin e de Miriam Penteado Rodrigues Alckmin. Alckmin é formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Taubaté e pós-graduado em anestesiologia no Hospital do Servidor Público de São Paulo. Integra o PSDB desde a fundação do partido em 1988. Antes de ingressar no PSDB, foi integrante do MDB entre 1972 e 1979 e do PMDB entre 1980 a 1988. Geraldo Alckmin vai governar mais uma vez o estado mais populoso do território nacional. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.